voces litoraleñas se van entrelazando, recorriendo todos los rincones de su extensa región musical. Los músicos van llevando su arte por los caminos, enraizando cultura en cada suelo que pisan. La música sobrepasa las fronteras y el sentimiento es uno solo. Escucharemos en la voz del inolvidable cantor, autor y compositor brasilero Senair Maicá, dos temas del álbum Río de mi infancia. Veio a enchente, Uruguai transbordou, vai dar serviço pra gente. Vou soltar minha balsa no rio, vou rever maravilhas que ninguém descobriu. Amanhã eu vou-me embora pra o rumo de Uruguaiana, vou levando na minha balsa cedro, angico e canjerã. Quando chegar em São Borja, Dom Pula Santo Tomé, só pra ver la correntina e pra bailar chamamé. Oba, viva, veio a enchente, Uruguai transbordou, vai dar serviço pra gente. Vou soltar minha balsa no rio, vou rever maravilhas que ninguém descobriu. E ao chegar no Salto Grande, me despeço deste mundo, rezo a Deus e São Miguel e solto a balsa lá no fundo. Quem se escapa deste golpe chega salvo da Argentina, mas duvido que se escape do olhar das correntinas. Oba, viva, veio a enchente, Uruguai transbordou, vai dar serviço pra gente. Vou soltar minha balsa no rio, vou rever maravilhas que ninguém descobriu. Vou soltar minha balsa no rio, vou rever maravilhas que ninguém descobriu. Escuchamos Balseiros do Río Uruguay de Barbosa Lessa y luego escucharemos Río de Miña Infancia de Senair Maicá. Rio que leva nas águas mistérios profundos pra nunca voltar. Passa na sombra das matas, murmuram cascatas, mas não voltará. Só me voltou na lembrança o rio de minha infância, meu velho Uruguai. Nadei em tuas águas correntes, brinquei nas enchentes, não esqueço mais. Rio, leva em tuas águas e afoga esta mágoa do meu coração. Deixe chorar nas cascatas, na sombra das matas fica a solidão. Leva pra sempre a saudade, só a felicidade volta ao meu coração. enchentes não esqueço mais. Rio, leva em tuas águas e afoga esta mágoa do meu coração. Deixe chorar nas cascatas, na sombra das matas, fica a solidão. Leva pra sempre a saudade, só a felicidade volta ao meu coração. Felicidade, volta ao meu coração. Mi agradecimiento a Pedro Topo Zubieta del Museo del Chamamé por el aporte de material discográfico para este programa. Y nos vamos con Canto al Río Uruguay, Gualambao de Ramón Ayala, del álbum Entre la Selva y el Río. Uruguay, misionero y trepador, por el Moconá se va su canto de sol. Gigantesca Curillú, es una jangada azul cayendo hacia el mar por el Uruguay. Yo me quiero ir buscando la flor del amanecer allá en el confín rumbo a San Javier, volver a vivir. Sombrero de paja y luz, en tus correderas hoy fuego, monte y sol. Sobre las altas barrancas, cuerpos desnudos al sol, los hacheros van volteando el monte con su dolor. Tal vez será en cachapé, tal vez en una jangada, el viejo árbol va yendo pa' volver hecho guitarra, con música del silencio, rumores del Uruguay. Por el Uruguay yo me quiero ir buscando la flor del amanecer allá en el confín rumbo a San Javier, volver a vivir. Uruguay, sombrero de paja y luz, en tus correderas hoy fuego, monte y sol. Por el Uruguay rumbo a San Javier, yo quiero soñar. Hasta nuestro próximo programa, donde nos encontraremos en un nuevo recorrido cultural a través de la música litoraleña.